Alô, alô, rapaziada do meu Brasil, quem está falando aqui é o indefectível Lobão. Estou sempre aqui com a orelha colada no Ronca Ronca, ouvindo Maurício Valadares e suas verdadeiras pérolas e pedradas. É isso aí, rapaziada. Um abração. Olha, olha lá. Foi. Essa maluquice aqui ao fundo é o cidadão Miles Davis. No disco chamado On the Corner. Lembrando que amanhã na... É o Erge? O Erge, né? É. Tem... Agora deu o popular branco, eu acho que é na UERJ, é mais uma rodada da mesa de discussão chapa quente. E amanhã a coisa é rádio na internet, enfim. Dá um endereço aí pra rapaziada mandar uma mensagem com todas as informações do chapa quente amanhã. Acho que é UERJ, tem quase certeza absoluta que é. Enfim, não, aqui é www.oefm.com.br. Boa, é um branco. Problema na garganta, pois né, Nando? Pois é, vamos lá. O endereço é fácil, oefm.com.br, selecione a opção Fale Conosco, tô gostando de falar isso. Isso. Selecione Rio de Janeiro, 102,9. Olha só, já mandaram aqui já, maluco. Olha aí. Diga. E disserte sobre. Mande tudo. É, manda tudo, é o UFRJ, agora falta o horário. Pois é, o horário... É, o horário vai chegar também isso aqui, aí, rapidinho. O horário... Na quarta-feira passada, eu estive lá na PUC, discussão do novo jornalismo... Blog, as tecnologias todas, né? Distribuição da música. Bacana pra caramba. Pessoal do Globo.com, do Terra. Berna Cepas, que é o parceiro do Cassim na criação da abertura aqui do Ronca Ronca. Enfim, muita informação circulou. Muita desorientação também, conforme nós falamos aqui, né? É um mundo absolutamente novo. Ninguém sabe muito. É por isso que o Chapa Quente existe. Para que as pessoas se entendam um pouquinho melhor. Tu tá alegre hoje, né, Nandão? Pois é. Gosto muito, é. Aperta aqui, eu gosto de ver você feliz assim. Eita. Mas enfim, então, através desses encontros, dessas discussões, todo mundo começa a compreender melhor esse universo totalmente escuro, né, meu amigo? É uma escuridão. Exatamente. Total. Ninguém sabe para onde vai. Alguém tem uma noção. Assim, então, na quarta-feira passada, com esse pessoal que eu falei todo lá, conversando, passando as suas experiências, ficou muito claro que os espectadores, né, os presentes ali, questionando assim, mais ou menos no sentido de que essas fontes de informação, essas pessoas que trabalham com a internet, com a distribuição de música, deveriam ter a mesma forma de ação, o que, no meu ponto de vista, é totalmente esquisito, não é para ter. A internet hoje, eu até depois conversei isso com outras pessoas, por ser um mundo absolutamente novo, é mais ou menos você querer comparar duas situações no seguinte sentido. Por exemplo, o campeonato de pelada de garçom no aterro do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, né, os garçons dos restaurantes, principalmente ali de Flamengo, Botafogo, Largo do Machado, não sei o que, Catete, Lapa, a turma se junta diariamente a partir das 4, 5 horas da manhã para jogar bola. Eles fazem o campeonato dele, tem camisa, tem juiz, tem que botar a bola dentro do gol. Não adianta você querer comparar, por mais que seja futebol igualzinho, o Campeonato dos Garçons no aterro do Flamengo com a UEFA Champions League, onde o cara entra ganhando 5 milhões de dólares por dia. Né? Mas é futebol do mesmo jeito. Agora, você não pode exigir algum tipo de resposta, ou de organização, ou de participação dos garçons, como você pode exigir do Ronaldinho Gaúcho, do Beckham, né? Dessas outras estrelas. Mas é futebol do mesmo jeito, então... é desorientação mesmo, cada um atira para um lado e dentro desse tiroteio a gente vai procurando, né, achar um caminho. Uma coisa seríssima nesse novo universo é a coisa do direito autoral, né? Quem paga isso? Como é que você tem a remuneração dos artistas, do artista gráfico, do engenheiro de som, dos estúdios? E é uma coisa sinistra, por exemplo. Tá valendo, Nandão, falar isso ou encerro a sua? Tá valendo, não, lógico. Não, um pouquinho de Miles Davis. Direito. Nandão, manda um beijo pra Severina, que tá com um amigo dela, o Serjão. Severina. Essa hora, tomando uma caipirinha, ouvindo o programa. Severina, aquele beijo. O Serjão também, aquele abraço. Não, o Serjão tá dando um abraço nela, lógico, essa hora. Pois é. Eita. Tá sentindo a levadinha do Miles Davis aqui? Desorientação total, bom, né, demais. Meu amigo? Segura. Mas enfim, falando desse problema insolúvel ainda, não sei como que essa solução vai chegar num curto prazo. Mas, por exemplo, o disco do The Good, The Bad and The Queen, né, artistas totalmente voltados às causas mais nobres e mais atuais e mais modernas, o Damon Albarn do Blur, o Paul Simon do Clash, o Tony Allen e o guitarrista do Verve, Simon Tong, né, um pessoal de piano. Correto politicamente correto em todos os sentidos, né? Então no CD deles, como no vinil também, eles têm todas as demonstrações de contato de internet, de baixar filme, de entrar, de fazer, de discutir, de uma, tudo lá, tá tudo esclarecido e mostrado. Aí no final vem o seguinte texto, meu amigo. Querido consumidor, eu não trouxe o disco aqui, quase que eu trouxe. É mais ou menos assim, querido consumidor, você tem nas suas mãos um trabalho que é consequência de técnicos de som, estúdios de altíssima qualidade, de última geração, fotógrafos, aliás, a fotografia do The Good, The Bad and The Queen, da Penny Smith, maravilhosa, fotografou durante anos para o New Music Express, tem um livro extraordinário sobre o Clash, a foto é dela, de fotógrafos, de artistas gráficos, uma série de pessoas trabalharam para que esse disco chegue às suas mãos, direito autoral, não sei o que, então, isso é o texto que tem no disco. Então, a única forma de você consumir esse produto é comprando. Não baixe esse disco em hipótese alguma. Lógico, agora eu falo aqui, eles estão falando para o primeiríssimo mundo. Estão falando para a Inglaterra, estão falando para o Japão, estão falando para a França, estão falando para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a Espanha, para Portugal, não sei o que. Eles não estão falando para o quarto mundo nosso, né? Então, a única forma de você ter esse disco é comprando. Não baixe jamais esse disco. Certo. Se você baixar esse disco, você vai estar agindo da seguinte maneira: como se você entrasse na loja de um cidadão e roubasse o nosso disco. O prejuízo do lojista vai ser igual ao nosso, caso você baixe esse disco. Aí eles radicalizam, maluco. Aí a gente aqui no quarto mundo, se o The Good, The Bad and The Queen passar na frente, se atropela os quatro. Aí ele chega e fala assim: não copie jamais esse disco. Não copie. Aí é demais, meu amigo. Então, esse exemplo dessa turma, né, totalmente engajada, inteirada, não sei o que, é uma faca de dois legumes. É uma coisa até para o Chapa Quente discutir amanhã, por exemplo. Como que essa situação poderá ser resolvida, sei lá quando? De que maneira você, falando sempre do primeiro mundo, o quarto mundo, foda-se. Vai baixar, vai ouvir, paciência. Mas isso está no disco dos caras. Thank you. Mas algumas semanas atrás, o Marty Balin, vocalista do Jefferson Airplane, fez aniversário e, evidentemente, eu acabei me esquecendo de tocar a música dele em homenagear o Marty Balin, que é protagonista de uma das cenas mais inesquecíveis do cinema do rock and roll que já existiu e que existem até hoje. Ele em Altamont, né, o inferno criado pelos Rolling Stones no autódromo lá, o Jefferson Airplane tocou e a segurança era feita, como todo mundo sabe, simplesmente pelos Hells Angels. Então a porrada começou do início até o fim, até os Hells Angels matarem um cara. Aparece a morte do cara no filme, né? Então, logo no início, quando a coisa não estava tão sucursal do inferno, os caras dos Hells Angels metem a porrada no Matt Balin. E tem a discussão do Paul Kantner, do Jefferson Airplane, com o cara sinistro, feio pra caramba, o capeta dos Hells Angels. Enfim, Airplane, Jefferson Airplane aí em BH. Isso aqui é 17 de agosto de 69. Jefferson Airplane no Festival de Woodstock. ronca, ronca. Ronca, ronca. Vocês não estão entendendo nada. I think it's over now. I think it's ending. I think it's over now. I think it's beginning. A 7-year cycle seems to happen every day. I walk up the hill and then descend in every way. I think it's over now, I think it's ending. I think it's over now, I think it's beginning. Ronca, ronca! As árvores somos nozes. Nós. As árvores somos nós. As árvores? As árvores somos. Somos nós. Aí ao fundo, Nandão, o seu queridíssimo The Fall. Nós ouvimos a música que algumas semanas atrás eu tinha anunciado que o Fall gravou do um ícone do country americano, o Merle Haggard. From the Los Angeles district. There was Tim. De autoria dele, do Merle Haggard, nós ouvimos White Line Fever. There was Rob. There was Dave the Eagle. And the Mad Greek Woman, the Hydra. Repetindo a promoção, hein? Nós queremos saber o que você daria de presente para o Ronca Ronca em seu primeiro aniversário na OIFM. Ronca Ronca nasceu no dia 21 de março de 2006. Ou seja, amanhã, né? Estamos de cara, exatamente, do primeiro aniversário do Ronquinha na OFM. E conforme eu disse no início do programa, ao longo de abril e finalzinho agora de março, teremos várias atrações aqui comemorando esse feito. Terça-feira que vem, ao vivo aqui no estúdio da OFM, Canastra. Nós já mostramos Viva Las Vegas, gravada aqui na passagem de som deles. Na outra terça-feira... They were coffee darkly, my love. Dia 3 de abril, Tony Platão e banda. Tony com seu disco já lançado, sucesso absoluto nas paradas, na novela. Coisa de doido, Tony aqui. Dia 17 de abril, Cassim mais dois, Cassim, o Moreno, nosso queridíssimo Domênico e banda aqui. E outras atrações, outras, estarão com a gente. No final da trozoba toda, nós vamos fazer um CD personalizado, apanhado OFM de tudo, Ronca Ronca, com os melhores momentos gravados ao vivo aqui. E vamos dar para três ouvintes sorteados no programa de hoje. Para isso, responda o que você gostaria de dar para o Ronquinha em seu primeiro aniversário. Nandão, com essa voz espetacular, tá, vai dizer o endereço, o caminho da pedra para a nossa torcida participar, Nandão. Ouvintes e ouvintas, vamos lá. oifm.com.br, só selecionar a opção Fale Conosco, selecionar posteriormente Rio de Janeiro, daí só dissertar em breves palavras isso, o que você daria pro Ronquinho. Ok? Positivo. Nandão, você que é um cara totalmente ecológico, você viu esse filme do Al Gore sobre a desgraça que a gente tá fazendo nesse planetinho? Olha, eu te confesso... Tá passando essa bodega? Eu te confesso que eu não sei. Vem cá, Nandão, lê a informação completa do Chapa Quente, cara. Vamos lá. Que nós recebemos aqui na UFRJ, né? Exato. Diga aí o horário. Quem mandou pra gente foi a Tatiana de Queiroz. Isso. E o local deve será... Deve ser ouvinte nova no programa, isso, né, isso, talvez. É. Acredito que seja. O local será no Salão Dourado da UFRJ, Avenida Pasteur, 250, segundo andar. Repetindo... Salão Dourado, da UFRJ, Avenida Pasteur, 250, segundo andar, na Urca. Tem horário? Às 9 da manhã. Ah, certo. Mas enfim, você não viu a parada, né? Esse filme? Não. Mas eu não sei, eu também não vi. Essa música aqui ao fundo, cai como uma vulva na trilha sonora. Como uma vulva. Esse é um 12 polegadas espetacular do UB40. Muito antigo, um dos primeiros discos, assim, dub mesmo. 12 polegadas espetacular. A música chama-se The Earth Dies Screaming, ou seja, a terra se definha aos berros. Eita. Thank you. Yo, this is Mad Professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Oh, yeah. Valendo a promoção, hein, Nandão? Yeah. Aí o fundo UB40. Semana passada eu mostrei o Led Zeppelin numa faixa onde eles recebem a visita de Sandy Denny, cantor espetacular que subiu em 78 depois de um tombo numa escada totalmente ridículo, bizarro. Ela teve consequências sérias por causa de uma queda absolutamente infantil e subiu em 78. Sandy Denny deixou uma discografia espetacular, linda, maravilhosa, uma fofa, uma cantora que é chamada para participar de um disco Led Zeppelin. Pouquíssimos cantantes canários tiveram esse privilégio, se é que não apenas ela, né? Talvez um Roy Harper, não sei. Não chegaram a três. Mas enfim, a Sandy Denny começou ligada aos Strobes, uma banda que depois virou progressiva, de onde saiu Rick Wakeman, não sei o que, mas ela realmente tomou uma posição como cantora muito importante junto ao Fairport Convention. Now that teacher, I want to become an inventor too. Interessante que hoje eu estava conversando com um amigo sobre essa onda, uma nova onda folk. Tudo é folk, a Joanna Nilsson é folk, todo mundo é folk hoje, até no Brasil mesmo, né, a rapaziada está usando esse termo. Então, folk, Fairport Convention, é uma das principais bases do que se pode rotular como folk. Se você tiver a possibilidade de dar de cara com os discos do Fairport Convention, pode baixar qualquer um, não escolha não. Pode ser inclusive esse aqui, ó. Esse disco tem como título What We Did on Our Holiday, que nós fizemos nas nossas férias. Nós ouvimos a música Mr. Lazy, e aí o fundo um clássico total, Meet on the Ledge. We're gonna meet on the ledge. If you really mean it, it all comes from the... Isso é 1969. Aí o interessante do Fairport Convention, músicos espetaculares que muitos estão na ativa até hoje. Os dois principais, evidentemente, é Sandy Denny, que subiu em 78, e o guitarrista, esse um, e que canta também, chamado Richard Thompson, que é um gênio. O Richard Thompson é um desses músicos completamente desconhecidos no Brasil, e que é um gênio mesmo, como autor, como guitarrista. Ele é o principal guitarrista para muita gente que a gente conhece hoje, dessas novíssimas gerações de músicos. Então, o Richard Thompson apareceu também no Fairport Convention. Para que a nossa audiência, Nandão, tenha noção da importância do Richard Thompson, também tem uma discografia gigantesca, nós temos mostrado aqui um lançamento bem recente do Tortoise, junto ao despirocadinho do Bonnie Prince Billy, onde eles regravaram Cravo e Canela, do Milton Nascimento, Thunder Road, do Bruce Springsteen, Daniel, do Elton John, e eles gravaram uma música espetacular do Richard Thompson para ninguém tomar ciência da importância do cidadão Richard Thompson, guitarrista do Fairport Convention, aqui ao fundo. Aí o Tortoise, que recentemente esteve no Brasil, fez isso aqui, ó. Thank you. she said to me. I've watched you with my one green eye, and I'll hurt you till you need me. You scuff your heels and you spit on your shoes. You do nothing with reason. A train, it never leaves the station. Everything you do, everything you do, you do for me. Ronca, ronca. Quem precisa de ordem? É a Constituição Brasileira. Oi, FM, FM, FM, FM. Aí ao fundo, Tortoise. Junto ao descacetadinho do Bonnie Prince Billy. Reverenciando Richard Thompson, guitarrista original do Fairport Convention. Músico nativo até hoje, um gênio. Falei aqui já, né, Nandão? Já falou. Gênio. Né? Richard Thompson é gênio. Gênio. E totalmente desconhecido, músico absolutamente obscuro do Brasil. Também um ronquinho aqui pra isso, né? É. Mas eu morro de ciúme dessas pessoas que eu gosto muito, né? Claro. Eu seguro o Richard Thompson assim um pouquinho pra mim. Como a Sandy Denny também, mas eu tô caído de paixão por ela, cara. Cavalry Cross, clássico absoluto de Richard Thompson, que pertence a um disco fundamental na CD-teca, na discoteca de qualquer um. Richard e a mulher dele na época, Richard e Linda Thompson, I Want to See the Bright Lights Tonight, onde eles gravaram essa música. Sente só a versão original. Música. Bolívia cortando a versão original da música. Que isso, cara? É isso mesmo, Nandão? É, infelizmente. Mas olha só, a levadinha original. Esse é um disco de 1974. E o Tortoise gravou ontem essa música. Cara, é muita emoção isso. Nandão, vamos falar desse problema na garganta que você está tendo aí? É. A história é a seguinte: a participação dos nossos ouvintes está, como é que falava a Pantera? Bombando. Bombando. Né? E muita gente falando, pô, mas o que está acontecendo com o Nando? Não sei o quê, bababá, bebebé, bibibi. Enfim, com o Nando, várias coisas estão acontecendo. Inclusive. Quem está com a gente fazendo o programa hoje aqui é a Sangue Frio, no Tapa. No Tapa. Demonstrando um profissionalismo. Toca aqui. Oh. É o Júnior, nosso querido operador, o homem que fica lá do outro lado, dizendo se o som está bom, se o nível da voz está legal, se a base está ok. O Nando, na verdade, ele recebeu uma proposta totalmente única. Única. E que ele não dava para largar. Exatamente. Ele, depois da monumental interpretação que ele fez aqui de Shout, das Tias Fofinhas, ele foi contratado para um show circense chamado A Couve da Tia Fofinha, onde ele vai cantar. Eita. Todo o repertório do Tias Fofias. Porque foi uma loucura aquilo, né? Irrecusável. Então, irrecusável, ele abandonou a UFM, abandonou o Ronca Ronca. Assim, ó, não tô indo, hein? Tô indo lá pro interior do Goiás fazer lá as minhas empetrepações do Tias Fofinha, vocês que se virem. E colocou o Júnior aqui nessa popular roubada, né, cara? Exatamente. Que bom que vocês estão gostando. O nosso queridíssimo Nandão está com alguns problemas de saúde, totalmente controlado já. E terça-feira que vem o trio Calafrio volta a se encontrar, né, Júnior? Exatamente. Epa. Lembranças fortes chegando aqui, ouviu? Fala, Júnior. Vamos falar prefere, da promoção? Você prefere continuar a ser chamado como Nandão ou entra o Júnior, Ricardo? Júnior, né? É. Tá certo. Já que estão achando muito diferente aí a minha voz. Júnior. É verdade. O que você quer? Vamos relembrar a promoção? Não? Vamos relembrar a promoção. Vamos voltar aqui com o Richard and Linda Thompson. Vamos lá. Cavalry Cross, segura. Olha essa guitarra do Richard Thompson. Que louco. Por falar em casais, Jefferson Airplane tá pedindo loucamente pra gente ir pra Bolívia, né? Loucamente. Essa semana eu cruzei com dois ouvintes, não conhecia, só de e-mail, a Elizabeth e o Renato. Ouvintes, assim, fiéis do Ronquinha. Que brigam, assim, os dois têm o manto sagrado do Ronca Ronca. E aí, de vez em quando, a Elizabeth bota a camiseta pra dormir. O Renato chega lá, encontra a moça deitada com a camisa, mas ele... Beth, a camisa Ronca Ronca não é pra usar pra dormir, cara. Vai gastar, vai estragar, vai esgarçar. Isso é só pra situações sociais, né? Recepção no Itamaraty. Claro. Enfim, aí rola uma discussãozinha. Não, Renatinho, isso aqui é pra ficar bonita pra você, não sei o quê, bababá. As controvérsias. Enfim, Elizabeth e Renato... Beijos e abraços para vocês. Elizabeth, inclusive, já foi citada aqui recentemente. Ela, por e-mail, ela me contou uma história sinistra e vale como um alerta para os nossos ouvintes. Em 1999, ela foi conhecer Londres. Ia para Londres e Roma. Chegou sozinha em Londres. Ela queria passar 3 dias em Londres. Tinha passagem de volta, tinha dinheiro, hotel reservado em Londres. Ela não entrou. 12 horas depois, ela foi pela British Airways, eu acho. 12 horas depois, um avião da Varig saía de Londres para o Rio de Janeiro. Ela foi metida dentro de um avião de volta. E o cidadão britânico, amante da rainha, de nome Elizabeth, num futum de cachaça fuderoso, fedendo a uísque. Não, uísque é a bebida dele, né? Pra fazer o quê, né? Cachaça não. E pioca ali, ele não... Tá chegando, mas não era o momento. Mas o cara numa cachaceira fuderosa... obrigou a Elizabeth a assinar um termo dizendo que tudo que estava sendo falado para ela estava sendo dito em português. Olha o tamanho da encrenca, nossa, maluco. E Elizabeth, alegaram a ela que ela estava com muito dinheiro para ficar 3 dias em Londres. Eu falei, mas o Bet, aí já tava íntimo, né? Mas o Bet, já tava o quê? Com 3 milhões de dólares? Tava com 300 mil dólares? Não, tava com 500 dólares, mil dólares. Mas... pô, então... se tiver com 30 mil dólares, você não, vou passar 3 dias em Londres. Quero gastar 10 mil dólares em cada dia aqui. É o que os caras querem, né? Lógico. Mas o cidadão, num futum de ipioca deles, botou a Elizabeth num voo 12 horas depois e desceu no Rio de Janeiro. Diz ela que tem tudo documentado, não sei o quê. Sabe, qualquer dia o mundo gira e a luz está na roda, né, maluco? Enfim, é Bolívia. Bolívia, mas antes a gente queria... a promoção? Não, também. Tá acabando, né? Também, exatamente. Trailer do Baratinho. Trailer do Baratinho, é essa hora... é válido mencionar. Cara, tá um momento totalmente efervescente no totalmente. Trailer do Baratinho. Hein, Nandão? Essa hora, Júnior. imagina a loucura que deve estar aquele pedaço. Semana que vem, o trailer do Baratinho, essa hora com o Canasta tocando aqui ao vivo... ao vivaço aí. Nós vamos vestir o trailer do Baratinho com o manto sagrado Ronca Ronca. O Ronquinho. O cítrico tradicional, o azul. Tradicional. Vamos fotografar, colocar no site da Oi, no site do Ronca Ronca. Aliás, o site do Ronca Ronca tá passando por uma cipituca sinistra. Não estou conseguindo atualizar. Dizem eles lá, os provedores, que não tem nada a ver com a Oi, que a coisa estará resolvida sexta-feira. Então, devagar com a louça, né? Que o santo é de barro. É. Enfim, Baratinha, juízo, hein? Aperta aí que tá acabando a música, pelo amor de Deus, cara. Dá pra alô, rapaziada. Aqui quem tá falando é o Marcos de Castro. E aí, Malval? Maurício Valadares aí. Eu também tô ligado em você, hein, rapaz. Tô aqui mais uma vez contigo no Ronca Ronca.